posso levar meus próprios peixes, pescar do rio e fazer altos feixes. Pego a tilápia e bato no balcão. Ela começa a gritar, berrar e se espernear, irmão. Ligo no Pesca e Pague e falo, alô, me dá um. Ela diz um o quê? E eu desligo porque sou maneiro. Faça pesca no Rio de Janeiro. Soube que bater em tilápia é crime, mas meu mano, foda-se as leis, pois sou Regis Tadeu. Tá bom, eu vou bater nas tilápias de vocês, seus merda. Tilápia grita, grita, grita, grita. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Tilápia grita, grita, grita, grita. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Me julgaram por bater tilápia. E agora, meu chapa, não há nada doentio em tilápia. Eu gritei, usando pilada no meio do mercado. Não souberam do trote e ainda fui carbonizado. Tudo pelo meu humor cabeça. Tirei do Danilo Gentili aquele programa do Vampeta. E aí, meu mano? Prisão desceu, né? Pra todos, resta Deus se fudeu. É, irmão, o beat não começa a porra do refrão, não, irmão. Cadê a porra do refrão? Tilápia grita, grita, grita, grita. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Tilápia grita, grita, grita, grita. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. O governo vai todo ceder. E pra BH, vamos viver. Vai ser diversão pura, festa, brejo e mulheres nuas.